Salve, salve, coelhada! Decadentes número 200 e agora eu acho que eu perdi a conta porque eu não fui muito bom com números. 238. Ainda bem que a gente tem essas os coleguinhas, os culpados de sempre aqui para me ajudar. Né? Lucas de Leucas, Thales Maciel e o digníssimo Alisson Fernandes substituindo o Jairo, que resolveu tirar um atestado para hoje me deixar aqui na roubada de apresentador. E além de nós quatro, o entrevistado da noite, o grandíssimo Euler de Almeida Araújo. Boa noite, Euler. É uma honra ter você aqui conosco para bater um papo legal, né, sobre o nosso América, um pouco dessa visão diferente, né, que a gente consegue ter. E, mas assim, fechando, né, a pergunta que é tradicional, nossa, queria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua história como torcedor, sua história como americano, né? Como é que foi isso, da influência, o Euler menininho indo aos jogos, acompanhando, sobre a família, e como que foi, né, essa sua vida como torcedor do América? Bem, meu, boa noite a você, Felipe, ao Arles, ao Thales, ao Lucas, né? A minha, todos os americanos, todos os do programa. Bem, eu vou falar, vou repetir um pouco o que o Márcio disse uma vez. A gente não vira americano, a gente nasce americano, né? O meu bisavô era americano, meu avô americano, meu pai americano, eu americano e a minha filha americana. Então, 5 gerações de americanos. Eu, com 7, 6 anos de idade, eu via meu bisavô, né, o avô do Rico, assistindo jogos no rádio de pilha, né? E depois meu pai começou a levar no estádio. A primeira lembrança que eu tive foi do sábado à noite, em 1971, né, quando nós vencemos a partida 3-2. Não me recordo muito dessa partida, mas eu me recordo de ter ido. E a maior lembrança foi no domingo. Eu chegando em casa, eu tinha ido para uma festa junina da minha irmã, uma coisa assim, e meu pai me esperando no portão, falando como é que eu tinha sido campeão. E fomos para Afonso Pena, e foi uma festa. Eu acho que ali eu tive a noção, né? Começou efetivamente a paixão pelo América. Depois, né, acompanhando meu pai em todos os jogos, ele ia em todos os jogos. Me recordo que teve uma noite chovendo, frio, muito frio, e minha mãe falando: Joãozinho, mas você vai no campo com esse frio, né? E meu pai sempre falava o seguinte: olha, nessa hora que o América mais precisa, né? Na hora que não está indo ninguém, é que a gente tem que ir para poder ajudar. E eu cresci nesse ambiente, né, com meu pai americano, e várias histórias fantásticas. Cheguei aí ao Vale Verde, assisti jogos do América, como é que tinha jogos no Vale Verde, depois jogos na Independência, quando Independência ainda, o Murinho tinha pouco mais de um metro, tinha mais do que um metro, e você ficava ali praticamente em cima do Bandeira, né? Me recordo uma vez, por exemplo, que tinha um menino vendendo laranja, uma caixinha de isopor, aquelas laranjas todas descascadas, e uma pessoa foi e arrematou as laranjas, e nós começamos, olha pra você ver que coisa, né? Começou a atacar a laranja nas costas do Bandeirinha. Então, assim, era uma nostalgia muito grande, uma época muito, muito boa do futebol. Fui crescendo, depois comecei a ir no estádio com torcidas, né? A Vacoelhada. Foi quando eu tive o primeiro contato com o dirigente do América. Fui a uma reunião com o Magnus Livio, e o Magnus Livio nos falou muita coisa sobre futebol, sobre o que estava acontecendo no América, e eu passei a viver um pouco mais, além da arquibancada, né, viver um pouco mais as coisas que aconteciam em torno do América. Conheci o Salum nessa época, o Salum tinha 34 anos, estava começando também, tinha sido acabado de ser convidado para ser dirigente também da parte patrimonial, e ali eu fui me envolvendo com a torcida organizada, ia caravana, foi crescendo ainda mais o amor, né, Mineirão, jogos épicos, vivi momentos muito ruins, né, final da década de 80, ali, muito ruim, o América não tinha praticamente campo. Foi quando o Magnus Livio, junto com o Zé Flávio, o Salum e outras pessoas abnegadas, conseguiram se unir e fizeram o CT, hoje o CT Lando Drummond. Foi um salto na vida do América. O América foi campeão mineiro em 93, depois disso foi campeão em 97, e eu participando cada vez mais ali do, não do dia a dia, né, mas sabendo muito mais das coisas que aconteciam dentro do América. Em 97 nós tivemos uma oportunidade muito boa, me lembro que eu estava conversando com o Salum, e naquela época já se falava em clube empresa, né? Em 97, realmente poderia ser pioneiro nisso. Mas não foi o momento, aconteceram algumas outras coisas também que não avançaram o projeto, e a vida do América seguiu. Até um dia que o falecido Eduardo Gomes, o grande Eduardo Gomes, que era conselheiro, me convidou para ser do Conselho Deliberativo da América. E eu tive a oportunidade de participar das reuniões do Conselho. Numa dessas reuniões, às vezes eu dava alguma sugestão, eu e o Márcio Vidal, principalmente, a gente gostava muito de não só fazer críticas, mas dar também algumas sugestões. Eu participei de uma reunião juntamente com o Magnus Livio, o Paulo Afonso, o Paulo Lasmar, muito novinho, e o doutor Afonso Celso Raso. E ali eu passei a ajudar o América, não de forma oficial, mas alguma coisa que eu poderia colaborar, justamente com a categoria de base, eu ajudava. E fui me envolvendo cada vez mais com as coisas do América, né, a paixão sempre aumentando. Depois teve um grupo de torcedores, aí sim a coisa começou a evoluir um pouco mais. Um grupo de torcedores formado pelo Batista, pelo Flávio Drummond, pelo Cristiano, pelo Carlos, pelo Glauco, Nossa, se eu recordo, esqueci alguém, eles me matam. Mas, enfim, era uma turma, Márcio, né? E era uma turma que também queria ajudar o América. Então, o Batista e o Glauco foram convidados a participar do conselho gestor na época, participar das reuniões, né? Para se enterar das coisas que estavam acontecendo no dia a dia, nesse projeto de renovação. E aí teve a oportunidade, em 2015, recebi o convite para entregar o conselho administrativo, que eram 9 membros, e ali eu conheci um pouco a América de dentro, né? Da parte da administração. E basicamente é isso, né? Histórias fantásticas, muitas alegrias, diversas alegrias, algumas tristezas, mas faria tudo de novo, tranquilamente. Voltaria como americano e faria as mesmas coisas do mesmo jeito. Acho que a gente está bem familiarizado com esse sentimento, né? Cada um com a sua história aqui, é sempre legal, né? Pessoas que hoje conheciam um clube de perto e ajudam bastante nesse ponto. Vou abrir um pouco de perguntas dos meus colegas. Ô, Thales, você gostaria de abrir com uma pergunta hoje? Pois sim. Primeiro, boa noite, Euler. Prazer em falar contigo. Prazer em receber você aqui no Decadentes. A minha pergunta vai mais como... Já que você falou um pouquinho da sua entrada, você falou sua história, como é que foi sua entrada no Conselho, como é que foi sua entrada na política do América e tal. O Márcio já deu uma visão para a gente também muito boa. O que você acha que o América tem que fazer para a gente sair disso aí que a gente está e dar um passo maior, ou seja, ficar mais tempo numa Série A, buscar uma Sul-Americana? O que falta para o América para a gente sair desse ioiô que vai para a Série A, volta para a Série B, belisca o Mineiro a cada 10 anos? O que está faltando para a gente? Você acha que o clube empresa é a solução? Como é que é? Indiscutivelmente que é a solução, né? Eu falo clube empresa, o que a gente busca é uma estrutura financeira que seja capaz de competir com as grandes equipes do futebol. Tem algumas coisas que me despertaram, me chamaram muita atenção. Nós tivemos um jogo 2015 contra o Vitória, e nós estávamos numa situação assim, a gente precisava ganhar as duas partidas em casa, contra o Paysandu e contra o Vitória, nós ganhamos o Vitória. E eu me recordo muito que no final do jogo conversei com o presidente do Vitória, e ele estava lá, e ele falou, cumprimentou, ele evidentemente elogiou, e ele falou, vocês subiram. Ele falou, já não conto mais, eu acho que o América já subiu. Eu falei que não, que ainda tinha 7 partidas, que o campeonato era difícil. Mas ele virou para mim e falou assim, olha, o que vocês conquistam, o que o América conquista é algo inacreditável, né? Vocês têm um estádio, vocês têm uma torcida que não é a maior aqui de Minas, é uma torcida apaixonada, mas está longe de trazer para vocês receitas e vocês conseguem sobreviver. Eu gostaria muito de saber qual que é essa receita. A receita é o esforço que os dirigentes fizeram ao longo desses anos, né? E todos eles, eu não vou ficar colocando nome, senão eu corro o risco de esquecer de alguém e cometer essa injustiça, né? Mas homens fantásticos, eu vou citar um, por exemplo, Biju, né? Que eu não conheci pessoalmente, e outros nomes, Paulo Afonso, esses mais antigos, né? Que são pessoas que fizeram muito pelo América, né? E outros que vieram, que sucederam, que foram pessoas fantásticas. Então, são esses heróis que a gente sempre teve ao longo desse tempo. E a gente chama essas pessoas de heróis. Acontece que agora já não basta mais para você alcançar um patamar que te possibilite permanecer na Série A. Agora já não basta mais que esses heróis façam dessa contribuição. A gente precisa ter um patamar diferente financeiro. Dinheiro te possibilita competir. Ele não vai te dar automaticamente nenhum ganho. Nós somos campeões da Série B em 2017 com o Internacional com um orçamento muito maior do que o nosso. Então, ter dinheiro não é garantia de que você vai permanecer ou vai subir para a Série A. Mas, inegavelmente, a falta dele, o esforço que você tem que fazer, é gigantesco. E aí você faz um esforço muito grande para subir, e para manter, esse esforço é muito maior. Então, nós precisamos criar um modelo, né, um modelo que possibilite trazer recursos financeiros, seja ele através de clube empresa, seja ele através de uma parceria, seja ele através de uma SPE, uma SCP, ou seja, nós temos que criar um modelo, nós temos que evoluir nesse sentido, achar qual que é o melhor modelo. É, nós tivemos aí casos, por exemplo, da Parmalat, que teve um sucesso muito grande com o Palmeiras, mas ele tinha uma finalidade. Você tem a Red Bull, que praticamente comprou uma equipe de futebol, né? Ela já está espalhada no mundo inteiro e injetou dinheiro, porque o dono é arquimilionário. Então, assim, existem vários modelos. Nós temos que achar aquele modelo que vai atender e dar sustentabilidade para a América. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. É, em 2015, quando nós fomos convidados, e nós fomos convidados exatamente para levar algumas coisas novas, o Márcio Vidal, ele se propôs a fazer um planejamento estratégico, né? Então, algumas coisas foram construídas em 2015. Eu cito uma, por exemplo, extremamente importante, duas, né? Uma foi a mudança de estatuto, que possibilitou a América fazer parcerias e investimentos, buscar esses investidores. E o segundo foi a questão do profissionalismo dentro da América, né? E a gente sempre falava sério, né? Mas que a gente precisava de ter pessoas, não que as pessoas eram extremamente apaixonadas, agora a gente precisava que essas pessoas se tornassem profissionais da América. E isso aconteceu, inclusive, com pessoas que estavam dentro da América, né? Essas pessoas entenderam que precisava mudar o patamar, inclusive, de profissionalismo, e nós perdemos muito bons profissionais para o mercado. Nós perdemos fisioterapeuta para Chapecoense, perdemos dirigente da categoria de base para o Cruzeiro, perdemos dirigentes para o Atlético, para outros estados também. Você vê que o Alexandre Matos começou no América, né, no final do ano 2008, 2009, uma barra danada, né? Depois ele foi para o Cruzeiro, depois para o Palmeiras, agora tá em Minas novamente. Então, assim, esse processo de profissionalização foi muito importante. Eu sempre falava com o Márcio também era da mesma filosofia, o seguinte: nós temos que entender que o futebol, ele tem uma linha, a gente delimitava uma linha, essa linha para baixo era uma linha que não poderia depender de resultados. Então, você tem a área administrativa, você tem o núcleo, por exemplo, de saúde do atleta, que era comandado pelo CIMAR. Então, essa linha que não poderia depender do resultado do futebol, ela tinha que ser profissionalizada, tinha que ser colocado metas. Então, foi criado alguns, por exemplo, parâmetros. Quantas horas ou quantos dias um jogador fica parado por contusão? E aí você estabelece um patamar daquele ano, no outro ano você coloca um desafio para a equipe de fisioterapia, de nutricionista, departamento médico, para que aquele número de dias que o jogador ficava parado tinha que reduzir. Um jogador parado, ele custa para a empresa. Então, tudo isso a gente foi construindo com muita dificuldade a partir de 2015. E aí vem o futebol, né? O futebol, ele planeja, mas acontece algumas coisas que estão fora do seu alcance, né? Que é o que a gente chama de imponderável. É um jogador importante que machuca no dia da decisão, é um pênalti que você perde, num momento de decisão você ter que entrar com 5, 6 jogadores do Júnior e ter 2 jogadores machucados, como foi o caso do São Bento. Então, a gente tem que trabalhar para que esse imponderável seja cada vez menor. E a profissionalização traz isso. O planejamento te dá essa oportunidade. Agora, para a gente poder competir, para a gente trazer um jogador de 100, 150, 200, 250 mil reais, porque esse é o salário, ele custa 34% a mais. Você, se você é um jogador de 100 mil, ele vai custar para você 134, né? Que é o salário dele mais os encargos, 140 mil reais. Então, é muito difícil você competir. E a gente precisa de jogadores que decidam. Você tem ali uma base de jogadores operários, de jogadores comprometidos, mas aquele que decide, aquele que faz a diferença, ele custa caro. E dentro dessa realidade financeira, você precisa ter recursos que te mantenham hoje na Série A. Uma coisa importante, a gente precisa mudar um pouco a mentalidade. A gente sempre fala que o América precisa subir para a Série A. Eu sempre digo que o América precisa ser um time de Série A, que é completamente diferente. O Atlético Paranaense era um time que subia e descia, e depois ele se consolidou como um time de Série A. Ele pode até não ser hoje um time que seja colocado como um time favorito para o título, mas ele nunca é colocado como um time que tem possibilidade de ser rebaixado. Ele já se estabilizou como sendo um time de Série A. E é isso que nós temos que buscar. E nós temos que buscar isso com aporte financeiro. E aí nós temos que encontrar esse modelo adequado que vai atender o mercado e fazer a estabilidade para a gente. É nisso que eu acredito. Muito bom e bastante importante mesmo. E acredito que a gente está indo pelo caminho certo nesse aspecto, por tudo que você citou também, né? E, Lucas, gostaria de continuar com uma próxima pergunta também? Claro. Primeiramente, agradecer a presença do Euler, né? Dar uma boa noite novamente para ele aqui. Boa noite, Euler. Você participou durante o período, depois acabou precisando de sair, mas você participou do Conselho de Administração no triênio entre 2015 e 2017, que foi uma gestão de muito sucesso. A gente teve um acesso em 2015, um título mineiro em 2016, depois um título da Série B de 2017. A que você atribui o sucesso dessa gestão? Você falou um pouquinho sobre organizações, propor metas, mas o que você acredita que foi o sucesso dessa gestão específica, né, que entregou o América para a gestão seguinte na Série A novamente? Ô Lucas, é engraçado, eu ao longo do tempo eu me fiz essa pergunta várias vezes, sabe? Para tentar achar uma resposta. Primeiro eu me concentrei naquilo que deu errado em 2016, sabe? A minha esposa sempre diz o seguinte: poxa, eu tanta coisa para comemorar e eu só fico pensando naquilo que deu errado, que não deu certo. Eu disse, olha, o que deu certo, vamos continuar. O que deu errado, nós temos que consertar. Eu não vou focar nos problemas, eu vou focar na solução. Mas algumas coisas eu acho que foram extremamente importantes. E vamos lá para o mundo corporativo. Lembra quando eu falei que você, numa empresa, né, ou no caso do futebol, você tem, de uma linha para baixo, você tem que ser extremamente profissional, independente do resultado. E nós começamos a buscar isso da seguinte forma. É lógico que com esse aspecto de profissionalização, capacitando as pessoas. Mas uma coisa, nesse caso, era fundamental. Credibilidade, né? Então, a gente sabe que era todo, principalmente em 2015, era aquela busca por recurso, para manter o salário em dia. Porque o que era importante manter o salário em dia? O que era importante? Você criar condições para os jogadores se motivarem. Há um engano, assim, é lógico que o dinheiro, o bicho, a recompensa financeira, ela é importante. Mas a falta dela desmotiva. Você pagar altos salários, ele não motiva, né? Você está remunerando alguém que efetivamente merece por aquilo e ele tem dá um upgrade para o time. Mas a falta do dinheiro desmotiva. Então a nossa maior preocupação em 2015 era criar um ambiente em que os jogadores sempre estivessem motivados. E aí nesse ambiente você tem uma liderança absurda do Givanildo. O Givanildo é um dos homens que tem o que a gente chama de liderança mesmo, porque ele tem autoridade. A autoridade, ela vem do caráter, né, o caráter dele era inquestionável, vem da experiência e vem do exemplo. Eu me recordo que tinha treinos no América lá que o Givanildo era o último a sair do campo, enquanto o último jogador não saía, ele não saía. Então ele tinha um exemplo, ele era exemplo, os jogadores admiravam ele, ele tinha uma liderança enorme. E você tinha um outro profissional, que eu gosto muito dele, que é o Cláudio Prats, e que trazia aquilo de moderno, então os treinamentos modernos, ele era muito atualizado. E aí você tinha, no time, você tinha jogadores da categoria de base que queriam crescer, e você tinha jogadores experientes, e que o jogador da categoria de base olhava para ele, por exemplo, olhava para o Mancini, olhava para o Miranda Guerreiro, olhava para o Tony, olhava para o João Ricardo, e falava assim: poxa vida, né, esse cara já conquistou tudo e está aqui, está nos ajudando, está colaborando, e esse ambiente foi crescendo, e aí culminou com o nosso acesso para a Série A. E depois veio o Campeonato Mineiro com um grupo um pouco renovado e ainda sob a liderança do Givanildo, que era louco para ganhar o Campeonato Mineiro. Ele ia, conquistou o Campeonato Mineiro e nós focamos muito no Campeonato Mineiro. Talvez tenha sido um dos problemas, né, o que aconteceu diferente de 2015, que a gente fez um planejamento, talvez 2016 faltou, mas ao mesmo tempo faltou também recurso, né? A gente sabia que a dificuldade era muito grande, a gente queria ter esse controle, esse equilíbrio financeiro. Fizemos um time em 2016 e não fomos felizes, mas teve uma coisa muito interessante: nós não perdemos a lucidez. Eu me recordo muito bem que acho que foi nesse campeonato, Santa Cruz saiu fazendo contratações elevadas. Aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Santa Cruz, não, muito pelo contrário, é um time muito grande, a torcida fanática, fantástica. Mas ele, naquele desespero, acabou se endividando e acabou caindo para a Série C. Aconteceu isso também com o Joinville. E nós não deixamos isso acontecer. Quando nós vimos que a coisa estava extremamente difícil, nós começamos a planejar 2017. E foi quando nós trouxemos o Anderson, colocamos a situação para ele. Dissemos que a gente não estava jogando a toalha, que a gente ainda tinha esperança de subir, de permanecer na Série A, que a gente sabia que era muito difícil, mas que era possível, era necessário que a gente olhasse para frente, olhar 2017, fizemos o planejamento. E desse planejamento saiu aquele time, que foi um time montado também para ter uma espinha para se manter na Série A, e aí nós fomos felizes. Então, assim, se eu for resumir para você, é lógico que tem outras coisas que ajudam muito nesse processo, mas eu acho que em linhas gerais é isso, sabe? É você criar um ambiente de motivação, contratar jogadores que estejam comprometidos com o clube, que sabem da grandeza do clube, que eu sempre costumo dizer o seguinte, ele tem que entender que o América é grande, né? E ele leva isso a sério, ele incorpora isso. E todos são unânimes em falar que a gente tem uma estrutura e, principalmente, a gente tem um ambiente muito bom para trabalhar. Todos os jogadores que vêm aqui, eles são unânimes em dizer que o ambiente do América é muito bom, desde da pessoa que atende eles lá na portaria, lá, que faz a vigilância, até o pessoal do cafezinho, o pessoal da rouparia, né, o pessoal da direção, da comissão técnica. Então, o ambiente ajuda muito nisso. E aí eles criam forças, eles mesmos criam força e motivação para conseguir os objetivos. A gente traça os objetivos junto com ele, constrói esses objetivos junto com ele. Eu acho que esse se eu for resumir, foi esse a principal receita para 2015 até 2017. Não, bacana. É legal conseguir ver esse outro lado também. E um pouco antes de passar a pergunta pro Alisson, vou só ler uns comentários aqui que a galera já está manifestando o carinho que é habitual. O Zé Alves Aguiar, né? Dando uma boa noite a todos, né? E falando que tem um apreço, né, por você, pelo Racilan, pelo Alencar, né? Fala que é o quarteto de sucesso dessa nova geração de diretores, né? O Ronaldo Silva elogiando, né, a sua escolha, né, o seu convite, na verdade, aceito, né? Falando que é uma pessoa muito íntegra. O Iago mandando um salve e também um elogio, né? Grande Euler. O Glauco mandando um abraço do Padre Eustáquio e região comercial. E pediu você contar um pouco dos bastidores de conviver com o Giba, né? Você falou um pouquinho já pelos treinos, né? O Márcio Vidal, dando também um boa noite. E sempre falando que entrevistas com pessoas como você é muito, muito engrandecedor sempre. O Racilan também marcando presença, né? Falando que você é um grande americano, sem vaidades, já abriu mão de seus objetivos pela América já algumas vezes. A Cris Pimentel falando, né, lembrando, né, que hoje temos um estádio também graças ao Dr. Magnus Lívio, né? Muito bem lembrado, Cris. Evacuado com uma história um pouco inusitada, né? Falando que você foi capitão artilheiro destaque do time da Evacuada, campeão do torneio de torcidas de 97. Teve isso mesmo? Não sei quem colocou destaque aí, mas vamos tirar esse destaque aí. Foi o seguinte, foi centenário de Belo Horizonte, se não me engano, e foram feitos, tinham várias festividades, eu acredito que tenha sido centenário, sim. E as torcidas organizadas fizeram times, e aí você tinha aquela loucura, você tinha Maife Azul, você tinha Asa Coelhada, você tinha outros torcidos do Atlético também e do Cruzeiro, e foi feito um torneio. Esse torneio nós classificamos na primeira fase e fomos disputar a semifinal contra a Máfia Azul. E nós ganhamos da Máfia Azul. E depois nós fomos para a final contra a Galocura. Foi lá no campo ali da Gamileira, se não me engano, ali o pessoal da Polícia Civil ali tinha um campo ali, alguma coisa assim. E sabe quem que era o nosso treinador? Eu ficava lá de fora, o Juca Show. O Juca Show é que ia, né, nos jogos e dava palpite, ficava torcendo, vibrando. E eu ficava olhando para o Juca Show e falei assim... Gente, esse cara, eu ficava aplaudindo esse cara na arquibancada. O que ele tá fazendo aqui pra me aplaudir? Tá até errado. Né? E pô, o Juca é fantástico, né? Pô, figura fantástica. Um jogador que foi o Zagallo queria levar ele pro Rio de Janeiro, provavelmente, né? E ele deixou de ir pro Rio de Janeiro pra ficar no América. A paixão era tão grande que ele não aceitou ir pro Botafogo, né? Então, ele ficava lá do lado de fora. Falei, pô, eu tinha que bater palma pra esse cara, né? E ele tá aqui vibrando com a gente. E aí nós fomos pra final, contra aquela loucura. Empatamos o jogo 1-1. Agora, acredite se quiser, tá? Vou contar uma coisa inusitada. Nós empatamos com um gol de pênalti. O juiz deu um pênalti a favor do América contra o Atlético. Incrível, né? Mas nós conseguimos esse feito. Mas o juiz não era de Minas Gerais, não? Era eu? Ou não era da Federação Mineira? Sabe? Eu quero saber disso, né? Mas com certeza, eu acho que não era daqui, não. Acho que ele veio de outro estado. Mas aí fomos pro pênalti ganhando da Galocura e tal. Fomos campeões. E nesse time tinha. O Hércules tinha... Gente, Hércules era o nosso zagueiro. Você vê como é que as coisas mudam, né? Você tinha o Marco Antônio Batista jogando. Poxa, eu vou lembrar das pessoas aí que o Júnior... Então, assim, fantástico. Eu tenho a foto disso, depois eu vou postar essa foto. Mas o Hércules que você está falando é o mesmo que hoje é daquele tamanho? Exatamente, tá? O Hércules tinha mais ou menos um décimo do que ele era hoje. Agora você imagina, ele era fininho, cara. E era meu zagueiro, sim. E foi campeão. Fomos campeões. O irmão dele era goleiro. E faleceu já e tal, e era o goleiro, e o Hércules zagueiro, mas corria, ela vibrava. O Hércules, uma vez, em 90 e... Gente, eu sou muito ruim com data, mas acredito que tenha sido 91, 92, nós fomos vice-campeões da Série C do campeonato e fomos disputar o título contra o Atlético Goianiense lá em Goiás. E fomos de caravana, 18 horas de viagem. Saímos daqui meia-noite e tal, chegamos lá em Goiânia. Começa o jogo, o Hércules vai e começa uma briga lá, tem uma briga. Aí o soldado vai e leva o Hércules lá para baixo, eu vou lá, converso com o tenente e tal, com muito custo ele libera o Hércules. Então, Hércules, ó, fica quietinho aqui. Depois aconteceu uma outra briga e o Hércules não tinha culpa, mas o sargento foi, pegou o Hércules de novo e levou ele para lá. Ele falou, aí eu fui atrás, falei, ô sargento, você tá prendendo o cara errado. Aí o sargento virou para mim e disse, ó, da próxima vez que você vier aqui, vai ficar vocês dois. Eu falei, mas aí eu não vou perder o jogo. Ele falou, pois é, vai perder os dois. Eu deixei o Hércules lá e fez o jogo. Quer dizer, o Hércules viajou 18 horas e não conseguiu assistir a partida, depois foi embora. Mas histórias fantásticas, mas o Hércules era meu zagueiro, pode acreditar. E bom zagueiro, tá? O meu nosso zagueiro aqui nas peladas de domingo também, acredito, se quiser, também é um bom zagueiro. E um bom atacante, ele faz as duas ainda. Na verdade, o cara ruim é joga todas, né? Vou aproveitar e agradecer o carinho de todos aí e pelas belas palavras aí. Foi bacana, muito bom. E o Alisson? Ô Felipe, deixa eu só. Antes, eu sei que o Alisson está ansioso. Na hora que terminar o programa aqui, você vai mandar uma mensagem pro Givanildo, pedir para ele participar do nosso programa. Ele está ignorando a gente. Ah, rapaz, você falou do Givanildo, né? A pergunta importante. Seguinte, não, Falando pra gente uma história do Givanildo, né? Givanildo era uma pessoa. É uma pessoa fantástica. Assim, eu aprendi a conhecer um pouco o Givanildo do dia que o Neto chegou e ele abriu um sorriso. Pela primeira vez eu vi o Givanildo sorrir na vida. Foi com o Neto, ele abraçou o Neto. Mas o Givanildo teve uma partida, e eu me recordo muito bem, que acho que o Anderson estava comigo, né, nessa viagem. Foi o Anderson que estava comigo. A esposa dele passou mal e ele já estava dentro do ônibus. E aí deu uma notícia: ó, a esposa da senhora passou mal, tá no hospital. E aí ele desceu e foi para o hospital e tudo. A filha dele veio de Pernambuco, às pressas e tal. Mas ele, depois, à noite, isso foi de manhã, né? A América ia jogar em Varginha, contra o Boa. À noite ela já estava bem, já ia voltar para o hotel. E eu falei com o Givanildo que eu iria, de qualquer jeito, eu iria no domingo de manhã lá para Varginha. Eu não fui com a delegação, mas eu ia de carro. E ele falou comigo, ó, eu vou com você. Então eu passei no hotel lá, 7 horas da manhã, busquei e fomos. E no meio do caminho ele foi contando histórias maravilhosas do futebol, engraçadíssimas, né? Dele na seleção brasileira, dele treinador no esporte, treinador do Santa Cruz, e assim, e foi assim, e eu fui rindo de Belo Horizonte até Varginha, ele contando, mas ele contava sério, ele ria pouco, ele contava aquilo sério, mas foi muito divertido. Aí fizemos a partida lá, se não me engano, o jogo ficou 0-0, foi 0-0, fomos pro hotel, jantamos, de lá voltamos, chegamos aqui em Belo Horizonte 2 horas da manhã para ele ficar com a esposa. Mas o Giba é uma figura fantástica e pode, acho que foi o Tades, é Tades. Vou entrar em contato com ele para convidar ele para fazer o programa, pode deixar. Vou ver se eu consigo entrar em contato com ele. Agradeceremos muito, né? Ele é um ídolo do clube também, né? Sempre bom poder ter essas participações, né? Figuraça. Agora, finalmente, né? Antes tarde do que nunca, uma pergunta que você gostaria de fazer ao Euler aí? Boa noite a todo mundo, boa noite ao Euler. Euler, está escutando agora? Estou escutando, está tranquilo. Ah, ótimo. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta mais da questão financeira, assim. A gente está vivendo aqui na cidade, né, o nosso rival Cruzeiro, numa situação financeira terrível, e muitos dos cruzeirenses... torcedores normais, assim como nós somos torcedores normais do América, não imaginavam que o clube estava caminhando para isso, e hoje estão numa situação terrível. E a gente sabe que clube de grande torcida tem mais capacidade de se recuperar, apesar de, opinião, acha a recuperação do Cruzeiro muito complicada. E eu queria saber o seguinte, como nós, americanos, podemos ter uma segurança de que o América não vai chegar numa situação assim? Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa parte da administração, da parte financeira do clube, e conseguisse nos passar aí esse panorama e nos tranquilizar de que o América nunca vai cair num buraco parecido com esse. Bem, vamos lá, nós já citamos aí no passado aí essas condições de heróis, né, de antigos dirigentes americanos, né? E eu vou eu não vou citar nomes porque eu fico com medo de esquecer alguém, mas todo mundo sabe que são pessoas que contribuíram muito para a América ao longo desses anos, né? Com sacrifícios até pessoais e colocando aportes financeiros. Então, a América sempre teve uma situação em que as pessoas não tinham, né, como tirar do clube, muito pelo contrário, elas doavam para o clube, para a América. Mas em 2015 aconteceram algumas coisas, e é engraçado que esse processo de governança no América de compliance, ele já era estabelecido, ele só não estava estruturado. Mas em 2015 nós resolvemos dar uma estruturada nisso. E surgiu, o América tem, além do Conselho Administrativo, que é formado naquela época por 9 pessoas, e olha, gente, não é fácil você ter um Conselho Administrativo com 9 pessoas, né? São 9 pensamentos diferentes. Mas aí o América tem uma coisa que é fundamental, tem o mesmo propósito, todas as 9 pessoas tinham o mesmo propósito. O que a gente descobria e discutia eram os caminhos. Um queria seguir por um caminho diferente, e ali a gente debatia, eram debates acalorados, mas todos muito respeitosos, o ambiente era fantástico. E aquela tese que era vencedora, todos abraçavam como se fosse um projeto pessoal. Então, todos imbuídos no mesmo objetivo. Então, a gente traçava o planejamento, e aí 9 cuidavam de 9, todo mundo cuidava um do outro. Então, não tinha nenhum perigo de alguém fazer alguma atitude isolada que pudesse comprometer, não só do ponto de vista administrativo, financeiro, jurídico, mas do ponto de vista também de intempestividade junto a órgãos, por exemplo, a federação, a CBF. Então, o conselho gestor, ele tem essa possibilidade. O ruim do conselho gestor é que são muitas pessoas e aí a liderança às vezes não pode ser exercida e aí gera complicadores. Então, no América deu certo e depois até não foi necessário mais ser 9, agora baixou, são 5. Então, todos têm o mesmo propósito, todo mundo cuida de todo mundo. Aí você tem a figura do conselho consultivo. O conselho consultivo é formado por ex-presidentes do América. Embora seja consultivo, ele seja deliberativo, ele tem um peso muito grande nas principais decisões, principalmente as decisões patrimoniais. O América hoje tem um patrimônio. Se você for fazer a relação patrimônio-dívida do América, o América é um dos times, do ponto de vista econômico, em termos de viabilidade econômica, um dos principais clubes do futebol brasileiro. Nós temos um estádio, nós temos uma área enorme em Santa Luzia, nós temos um terreno enorme no centro de o CT Lanamon, nós temos ainda, além daquela parte ali de 50 e poucos mil metros quadrados, tem mais 90 e poucos mil metros quadrados, nós temos 1.000 metros no Boulevard, nós temos a concessão do shopping, nós temos uma loja do Carrefour, que é alugada por Carrefour, mas ela é integralmente do América. Nós estamos falando aí de um patrimônio aí, eu não sei calcular aí, mas algo em torno de 80, 90 milhões de reais aí, provavelmente. Então, o América tem esse, tá muito solidificado do ponto de vista econômico. E no estatuto nós protegemos muito esse patrimônio. Esse patrimônio está muito reservado para a América. Então o nosso problema é o fluxo de caixa. Nós temos um fluxo de caixa. Nós temos uma dívida que ela é de 60%, 70% a longo prazo, que é por causa do Profut, e tem as dívidas de curto prazo. Essas dívidas de curto prazo, elas ocorrem exatamente por essa inconstância do América. Uma hora está na Série B, que você tem um orçamento de 60 milhões, da Série A, desculpe, 60, 65 milhões, depois você tem um orçamento que cai para 30, 25 milhões. Então, é muito grande esse desnível. Então, a gente precisa realmente equacionar esse problema de fluxo de caixa, fazendo com que a gente permaneça na Série A, seja um time de Série A. E eu diria, eu lógico que estou fora do conselho administrativo, mas as pessoas que estão lá são pessoas da mais alta confiança e da capacidade. Então, o América se protege muito com esses princípios de governança, não só estatutários, da gente estar cumprindo com o orçamento. Do ponto de vista profissional, você tem um Paulo Assis, que é um CEO extraordinário, né? Cresceu dentro do América. Você tem um conselho administrativo que é extremamente responsável, você tem um conselho consultivo que nas grandes operações financeiras ele se reúne, e tem um conselho deliberativo, que é o órgão máximo do clube e que, de uma certa forma, fiscaliza. E esses poderes são independentes, né? Você tem um conselho administrativo, você tem um conselho consultivo, você tem um conselho deliberativo, que são órgãos independentes do ponto de vista político, e tem autonomia também no exercício daquilo que é estatutário de cada um. Então, eu diria que hoje, nesse ambiente, o América está mais tranquilo do que outros clubes do futebol brasileiro. Sempre legal ver essa... Até porque essa transação agora é uma onda que todos os clubes acabam passando por isso, né? Para evitar de acontecer o que está acontecendo com o Cruzeiro, a gente já vê, tem notícia esse ano de outros clubes que podem correr o risco de passar pelo mesmo problema de perda de pontos, temos questões com a FIFA, né? Mas, mantendo, como você não, pra não falar, pra não afastar o nosso convidado, o Alisson, gostaria de fazer uma segunda pergunta? Já emendar uma dobradinha assim? Gostaria, gostaria. Dentro dessa linha aí também da parte financeira, o Euler falou aí que o América precisa de aumentar sua receita, né, para conseguir virar o clube competitivo em nível de Série A, para subir e ficar. A gente teve há pouco tempo aquela notícia da possível parceria dos chineses, depois foi divulgado que poderia ser vir de outro país também, e ao que parece isso esfriou um pouco, né? Parece que isso perdeu um pouco de ímpeto ali. Eu queria saber como que a América se preparou e como a América está preparada para uma parceria desse tipo, e se tem algo em vista agora, se tem algo sendo negociado, sendo costurado, se tem algum interesse de um investidor para a América. Honestamente, embora eu conviva ali diariamente com a América, lógico, eu não estou dentro do conselho administrativo, existem alguns assuntos que são extremamente estratégicos, então eu não tenho como te responder se existe alguma coisa encaminhada nesse sentido, né? O que eu sei é que, todo mundo sabe, existia assim um grupo de investidores, o Salum, o Conselho Administrativo tinha recebido, ele tinha falado isso numa reunião. Eles estavam entre investir no América, mas tinham outros dois clubes também que eles queriam investir. O América não subiu para a Série A, a outra equipe que eles estavam também buscando investimento subiu para a Série A, que foi o Curitiba. Mas acabou que ele nem investiu no Curitiba, nem no América, e desistiu de fazer esses investimentos no Brasil. Aí veio o advento da pandemia. A pandemia é uma coisa, do ponto de vista econômico, muito ruim. Hoje a previsão aí de queda do PIB mundial está na ordem de 4,5%. Nós estamos falando aí de 12 trilhões de dólares de queda de produção. Quer dizer, nenhuma empresa hoje está livre. São poucos disso acontecendo no mundo inteiro. Então a gente vai entrar numa nova realidade, né? O futebol, o mundo vai entrar numa nova realidade. Nós temos que tentar, eu falo isso com o Márcio, provavelmente a gente vai fazer um seminário, eu tenho feito alguns cursos do Amana sobre isso, e provavelmente a gente eu vou conversar com o Márcio sobre isso, ele já está empenhado nisso, para a gente entender o que vai acontecer com o mundo daqui a 5, 6 anos, 7 anos, principalmente do ponto de vista de algumas coisas que a gente imagina que vai acontecer, mas a gente precisa de alguma coisa mais sólida, mais firme do que vai acontecer. E daí, tentar achar um modelo que vai atender a essa nova realidade. Eu acho que é a criatividade, colocar a criatividade, entender o que está acontecendo e sair na busca de novos investidores. Por enquanto, está tudo parado, só na América, no mundo inteiro. Ninguém está conseguindo um investidor. Ao contrário, né? Tem muita gente, muito patrocinador, tirando patrocínios porque está tendo rever custos. E vai acontecer no futebol inteiro, com salários, com remunerações, com novos patrocínios, tudo isso vai ser revisto com essa nova realidade que a gente vai ter. A gente não sabe até quando isso vai se estender e como que a gente vai poder sair disso. Mas a gente tem que nos antecipar. Eu acho que o planejamento é a melhor forma de a gente antecipar e entender o que vai acontecer e aí a gente buscar ser mais efetivo na busca de investidores. Eu acho que esse é o caminho. Felipe, você quer tirar do mundo. Que eu tenho que copiar o Jairo, né? Ele fez até um elogio aqui, falando que eu tô mandando muito bem. Então eu falei assim, pô, tem que cumprir as expectativas, né? Se não começar a falar com o microfone desligado, não é porque não pode ser apresentador do programa. Então, mas o fato de estar pensando, né, nessa nova realidade é um ponto positivo, né? Porque aqueles que estiverem mais preparados para ela, né, conseguem sair um pouco na frente, né, nesse aspecto. Pelo menos acho que a gente tá com gente preparada lá para poder visualizar esses novos cenários, né? E Thales, tem uma frase muito conhecida do mundo, todo mundo já conhece, a frase está batida, mas ela serve para esse momento, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então a primeira coisa é saber onde você quer chegar, e aí você traça esse objetivo. Acho que é isso que a gente tem que refazer agora, nessa nova realidade agora do mundo. E Thales, gostaria de fazer uma última pergunta hoje? Sim, eu vou até aproveitar, já entramos no assunto pandemia, o que você está achando, como é que você está achando que o futebol volta esse ano, como é que você está achando que isso vai voltar, você acha que o Campeonato Mineiro deve voltar, você acha que se, aí é uma coisa mais polêmica, você acha que se fosse o Atlético na liderança, esse campeonato já tinha se dado por encerrado, o que você está achando disso tudo? É, aí é uma visão extremamente pessoal, né? É, do que a gente escuta. Veja bem, a coisa estava caminhando muito bem, né? Os números estavam começando a estabilizar, Minas Gerais e Belo Horizonte estavam com números razoáveis, que te possibilitava ter um horizonte. Vem agora a notícia de que o número de infectados vem aumentando e que a previsão agora para os próximos dias é muito ruim. Nós temos que rezar, nós temos que impedir que isso aconteça, né? Principalmente a falta de leitos, não só aqui como no Brasil inteiro. Então, quando você acha que a coisa está caminhando de uma certa forma, vem a segunda onda, né? No Brasil, nós nem chegamos ainda a atingir a primeira onda. Na Europa, já se fala em segunda onda. Eu acho que vou falar em volta do futebol agora é muito prematuro. Eu não vou chegar a ponto de dizer que é irresponsável, de forma nenhuma. Mas não se deve voltar ao futebol. E por uma razão muito simples. O futebol, ele faz parte do nosso universo social. Queira assim, queira não, tudo que acontece na sociedade acontece também no futebol e vice-versa. O futebol, às vezes, espelha muito essa sociedade que a gente vive. Então, qual o recado que a gente está passando ao voltar ao futebol? Quer dizer, aquelas imagens do Flamengo no Rio de Janeiro, elas foram muito ruins, muito negativas, né? Do ponto de vista de ter um espetáculo e do lado ali você ter um hospital, né? uma frente de campanha e com pessoas morrendo, é muito ruim para o futebol, para a própria imagem do futebol e dos clubes. Eu acho que nesse sentido, quem tem que dar a palavra final não são os dirigentes, não é a federação, quem tem que dar a palavra final são os médicos, são as autoridades médicas, é a secretaria, é ela que tem que dizer o momento certo. Acho muito difícil voltar público esse ano, muito difícil, eu acho praticamente impossível que o futebol esse ano volte com o público nos estádios. Se voltar, vai ser lá para o mês de novembro, dezembro, mas antes de outubro, de forma nenhuma, né? Nós ainda temos um longo caminho dessa doença terrível, né, que está assolando o mundo. Então, eu acho que aí sim seria responsabilidade muito grande voltar com torcedores. A não ser que aconteça uma coisa muito boa que a gente torce, que é encontrar a vacina logo, ou um remédio que seja eficaz contra essa doença. Aí sim você vai ter um acontecimento que vai fazer com que o futebol volte numa velocidade maior do que a gente imagina, ou o mundo volte à normalidade numa maior velocidade. Mas eu vou dizer a você, com toda honestidade, eu acho que o futebol não deve voltar agora. Acho que antes de agosto, dificilmente o futebol volta. E voltando em agosto, já o calendário já fica muito espremido. Nós vamos ter que avançar dentro do ano de 2021. Aí vai ter que encurtar também a temporada 2021. Nós temos a eliminatória de Copa do Mundo. Nós temos um calendário muito apertado para a Copa de 2022. E eu acho que o Campeonato Mineiro ele corre o risco de se encerrar. Essa é uma opinião pessoal, né? Só pelo que eu vejo, né? Mas só a questão do Atlético, do Cruzeiro, está na liderança, o América não, tinha que ser do Atlético, é muito difícil. Eu acho que, honestamente, eu não acredito que se o Atlético tivesse na liderança hoje, ele estaria torcendo para finalizar o campeonato e ser campeão, né? Converso de vez em quando com alguns dirigentes ainda, e o sentimento é que a decisão tem que ser no campo. Se ficar impossível a decisão no campo, aí o critério talvez mais justo seria declarar o América campeão. Mas isso é numa hipótese da impossibilidade muito grande de não ter. A gente não gostaria, o América não gostaria de ser campeão, dentro das quatro linhas. Mas é imprevisível, tá? Muito imprevisível. Vamos só aguardar, né? Essa situação. Eu não queria ficar em cima do muro, por isso que eu disse que a minha opinião pessoal é que não deveria voltar, né? Com essa eu concordo, até porque a gente parou com bem menos casos, né, do que a gente está tendo hoje diariamente. Querer voltar agora não faz muito sentido, né? Então é um bom posicionamento, assim, é bem legal. A gente tem então um tempo para mais uma pergunta, então vou puxar o Lucas também, né, para finalizar aqui hoje, antes de completar a nossa horinha. Boa. Oi, Olê. Falando um pouquinho de você, um pouquinho do futuro, né? A gente está tendo alguns nomes surgindo na administração do América, uns novos nomes, né? Você, o Márcio Vidal, o Batista, o Dover, o Racilan. Como é que está sendo esse processo de uma certa forma, renovação da diretoria e o que, que isso implica para o nosso futuro, né? Esse processo é muito bacana. Eu tenho aqui, eu me lembrar de algumas pessoas que foram grandes incentivadores disso. O Paulo Asmar foi um incentivador. O Olímpio Naves, eu sempre gosto de citar o Olímpio Naves, é uma figura extraordinária. Ele foi um grande incentivador dessa renovação. O próprio Marcos Salum também sempre disse que era necessário renovar, ele já estava ficando cansado, já são mais de 30 anos militar no futebol e com a América, embora ele tenha uma liderança absurda, né, fora de Minas Gerais, tanto na CBF como é muito respeitado pelos outros dirigentes, mas é necessário fazer essa renovação, né? E engraçado, a gente, tanto o Anderson, eu, Batista, Flávio, Cristiano, Carlos, o Glauco, né, o Dover, se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe, mas a gente está aprendendo muito, esse legado que as pessoas estão deixando para a gente, esse conhecimento que eles estão repassando de forma gratuita e de forma honesta para a gente, está fazendo com que a gente entenda um pouco e erre menos, né? Eu sempre digo isso, errar a gente sempre vai errar, a gente tem que tomar decisões, a gente vai errar, mas que possibilite a gente errar menos para que esse futuro do América seja cada vez maior. E convidar outras pessoas, né? Você estava falando do Conselho Deliberativo, a gente precisa fazer também uma oxigenada no Conselho Deliberativo, não existe necessidade de excluir ninguém. Hoje nós temos um Conselho Deliberativo que é formado, né? Nós temos grandes americanos lá que são beneméritos, que já fazem parte do Conselho Deliberativo, aqueles já foram presidentes, mas a gente precisa chamar pessoas também com novas ideias, pessoas que queiram participar da vida e aos poucos também repassar esse conhecimento. Então acho muito bacana, conta com o apoio de ex-dirigentes, e que isso é muito positivo, né? Eu acho que é o ponto de partida, né? Ter esse patrocínio deles nessa inovação, entendem essa nova realidade que o América precisa enfrentar, sabem que o caminho do América e o caminho é a busca de investidores, entendem que o América não precisa ser vendido, ninguém está falando em vender o América, nunca foi dito que o América seria vendido, mas são pessoas que conheçam a nossa história, que valorizem a nossa história, que valorizem a grandeza que é o América e que queiram fazer parceria para a gente poder atingir patamares cada vez mais elevados. Eu acho que isso é que é importante. Mas é muito bacana, assim, eu sou muito grato a essas pessoas que todos os dias me ensinam uma coisa e que colocam a América com essa necessidade de renovação e que outras pessoas venham, né, com esse mesmo espírito e esse mesmo sentimento. Mas muito importante, tá? Eu acho que para a vida do América isso vai perpetuar. Ô, Eulê, você está falando aí, só para esclarecer um pouco mais, que outras pessoas venham participar. Existem planos da América para abertura de novas cotas? Como é que está isso? E aí, aproveitando, só para finalizar aqui rapidinho, Felipe, já que você contou essa história no início, que você saiu lá da arquibancada até ocupar cargos dentro da América, como é que é isso para o torcedor comum hoje? Como é que é uma possível trajetória para um torcedor comum participar mais da vida política da América? Existe sim um número de cotas aí agora que vão ser colocadas, já tinham sido colocadas aí no passado, algumas pessoas adquiriram cotas, agora o Conselho Administrativo está estabelecendo novos critérios agora para colocar essas cotas novamente, para que as pessoas venham ser cotistas e depois de um determinado período estatutário elas possam ingressar, né, e concorrer ao Conselho Deliberativo do América. Isso está aberto, tá? Todo um processo passa pelo comitê de ética, a pessoa tem que ser indicada por americanos, quer dizer, existe uma filtragem muito grande até que ele se torne membro cotista. Depois que ele é cotista, com o prazo estatutário, ele pode ingressar no Conselho Deliberativo, tá? Mas existe sim, o Conselho Administrativo provavelmente deve, nos próximos dias aí, lançar alguma coisa nesse sentido. O Márcio já tinha motivado, já tinha conversado com o Conselho Administrativo para retomar essa oferta de cotas do América aí. Bacana. Até a gente é muito grato, né, a todos que lá estão. A gente é bem grato também aos novos nomes, né, que têm surgido, tanto você, o Vidal, o Racilan, que também é super participativo. E assim, a gente sabe que a importância de ter novos membros para o Conselho também, para participar ativamente, politicamente, na América. E é legal, até a gente, quando souber um pouco mais de informação, a gente pode também divulgar até para quem tiver interesse, né? E acho que o Thales quer fazer mais uma pergunta? Isso mesmo, senhor Thales? Não, eu só estou brincando aqui com a câmera, eu estou apontando meu dedo, pondo um símbolozinho de decadência aqui. Então, eu vejo muita live sertaneja, eles fazem isso, aponta ferro e bolt. Aí foge um pouco da minha expertise, a gente vai pedir pro Jair providenciar a QR Code para direcionar para o nosso TikTok, que aí as pessoas podem ver a sua arte mais de perto por lá também. Tudo bem? Acredite se quiser. Já fui metaleiro, tá? E meu cabelo era até mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, depois eu vou mostrar uma foto minha com 18 anos. Sendo sincero, acreditar que ser metaleiro é fácil. Agora que tinha cabelo, não dá, né? Mas é, acredite se quiser, impressionante, mas tinha. Por pouco tempo, né? Mas tive. Eu fiquei, cara, com 24, 25 anos, muito cedo. Mas até lá eu tinha, assim, tinha uma cabeleira. O Alisson ficou com 18, então sempre tem alguém pior que você na vida. Pois é, eu tive muito prazer de participar hoje, inclusive por isso, porque pela primeira vez eu não sou mais calvo na bancada. Tá certo. Nossa, você tá doido. Bom, a gente vai chegando aqui no final dessa nossa horinha de programa. Gostaria de agradecer novamente a disponibilidade, olha, foi muito bom te ter aqui com a gente. E assim, o papo podia render até pelos papos de bastidor também, né? As conversas sobre base e tudo. Dá para falar de futebol aqui por muito tempo, né? Principalmente com as histórias que você deve ter de dentro da América, que são muito, muito ricas, imagino. Mas deixa o espaço aberto para você dar o seu boa noite, né? E se despedir, para antes da gente encerrar aqui. Eu vou me despedir primeiro, pedindo às pessoas que se cuidem, né? Eu tenho a fé de que isso vai passar, mas a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de oração mesmo, para que a gente saia disso o mais rápido possível e com a menor sequela, né? E que a gente saia melhor, né? Que o mundo saia melhor, eu acho que esse é o meu recado. Agradecer a vocês e dar parabéns por essa iniciativa. Já estou assistindo alguns programas, é fantástico ter essa possibilidade, esse contato com vocês e com o torcedor, né? Que isso é muito bacana, é muito gratificante, né? Então, agradecer a vocês essa oportunidade, dizer que foi fantástico, tá? Fantástico. E continue, né, nessa linha, eu acho que é bacana, tá? E que Deus abençoe a todos vocês aí, toda a nação americana, e pode ter certeza que dias melhores virão, com certeza, não só para o mundo, mas com a América também. A gente vai ter ao longo desses anos aí muitas alegrias aí, muita coisa para conquistar e muita coisa para comemorar. Bacana. Assim esperamos todos, né? E vamos continuar aí fazendo toda a nossa parte. E quem sabe no futuro a gente não consiga um segundo episódio contando mais histórias de bastidores e mais títulos também, que é importante, né? Mas valeu aí. Um prazer e uma boa noite a todos. Não deu para ler os comentários todos assim, mas também teve muito mais gente te mandando felicitações, como Júlio César, Juarez, Sônia, o Gabriel Araújo, Humberto, e uma pessoa que desconfio da sua família, Sandra Almeida Araújo. Minha irmã. Então, a família presente por aqui. Mas é isso. Aquele agradecimento novamente. E uma boa noite a todos. Até a próxima. Um abraço. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, Willer. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Willer. Boa noite, abraço. Fique com Deus. Deus também.